isso. É música nova, é música mais uma, pra poder bater na mente das minhas meninas. Isso, as coisas vai ser uma linha gostosa. Toda vez que eu olho meu Instagram, eu só vejo bunda. É, eu tô ficando já maluco já com essas coisas. Tô ficando doido. No meu Instagram tá rolando a pandemia. Tá uma pandemia absurda. No meu Instagram tá uma pandemia absurda. Pandemia de bunda, bunda, bunda, é muita bunda. Pandemia de bunda. André Cedeiros, o mural de Ibi Coara.